Está ok, será repassado. Então, 3126, descida critério para 2000, reporte quando no localizador, ajuste de 12 agora. Recuso November, desce para o 1500, ajuste agora 1092, reporte para o Itapu. Está livre, tenha uma boa noite. Autorizada a base pela direita, chame a torre 1895. Boa noite. Remember, tem livre cruzamento, prosseguir com base pela direita, reporte final no 7. Ajuste Mi 12, 080 graus, 10 nós. Airport Gal 0-2-0. Airport Gal 0-2-0, send back to clears. Xenã 6258, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 0 no 2. Direito, for. Exato. 40 minutos. Roger, call me, set up and push. Autorizado. Autorizado. O Eco Zulu 90 já aceitou o cruzamento do campo, reportará de base para a final da rotação. Entendi. Base para final, dando Sérgio, trem de pouso baixado, travado, Eco Zulu 90. Trem de livre pouso, vento 080 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, Eco Zulu 90. November, solo 13, confirma o pátio. Gerente livre táxi, pátio 5. Realizador, 3126 da TAM. Gente, pegador de nomeia com CPLS, torre 118.95, boa noite. 118.95, boa noite. LM 258, reautorizado para 2000 pés, 1012 no altímetro, livre LS, chama estabilizado. Autorizada LS, chama estabilizada, chamando Chanel 6258. Só reforçando o pedido de auxílio médico. A gente já foi transmitido a Infraero, já estão cientes. Muito obrigado. Vento 080 graus com 119, altímetro no 012. Livre pouso, está 3126 na 10. 326, solo ao Zuno 9, livre à direita, táxi na frequência, via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, pro ano 3, Zuno 26. Número 258, uma milha 300, estabilizado. Termo. Sim, da DLS, 2118-95. 2118-95, Oceanero 6258, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Oceanero 6258, passando externo, baixado travado. 6258, livre pouso na 1-0, vento 080 graus, cono 09, altímetro 1-0, no 2. Livre pouso, pista 1-0, Oceanero 6258. Bom dia, tiozinho, aren't you cop? Start go ahead, para Portugal 020. Cliente Lisboa, fly level 370, Vipers 010, Natal, up in November 873, in tall, and then accord your flight plan. At takeoff, runway 10, left turn, Puka departure, depart transition, Salvador Control 1, 19.80, Skolk 5430. Certo, Lisboa, flight level 370. First corridor will be Super Zulu 10, and then upper November 870, and now runway 10 for departure, left turn Puka, transition to depart, departure frequency 119 and left turn 0, Skolking 5430, and now 02. Call me startup and pushback. Call me for startup and pushback. No. da Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. 258, solo 24, livra direita, táxi nessa frequência via alta, repartente da Juliette. Livra à direita na via Foxtrot, prossegue via alfa e reporta antes da Juliette, 6258. Mil, boa noite, essa identificação, 132.000 pés, 1012, direto, posição turma, o Oceano 2000. É 258, táxi via Juliette, portão 5. Táxi via Juliette, portão 5, chanel 6258, obrigado, vamos lá. Boa noite, 68, pronto para a cópia? Pesado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 121.19.8, aciona 5432, coteja. Correto, chame para perfeccionamento. noite, Lono 70, autorizado Campina Grande, nível 370, via Persolu 10, saída Puca, transição Zipá. Decola da 10, curva esquerda, controle 199.8, aciona 5433, coteja. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Brother Portugal 020, request push and start, step log 1. Roger, pushback approved, report ready for taxi. Clear for push and start, call it back to 020. Para Portugal, 020. Go ahead. Okay, the ground crew is telling us that we can only start our engines when we are in position 8, is this correct? Roger, due to work in progress on main apron 020. Copy, we'll start our engines by being done in Portugal, 020. Para o táxi. Xené 2000, controle. Tudo controle, 2000. Em cheque sua navegação, está mantendo o senhor de cima, ou ganhando de Iduna? Tá voltando para Iduna, teve um pequeno problema aqui com o GPS. Ok, ciente. Para ajudá-lo, o dono está no rumo 049. Assente. 2000. Gol no 868 para instrução de táxi, 105 a bordo, 2 horas de autonomia alternando, Salvador. Gente, 105 a bordo, altímetro 102, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera, gol no 868. Era da 1-0, ponto, 1-868. 1-868, a linha decola da 1-0, vento 080 graus com 9-9. A linha decola 1-0, 1-868. Xena 2000, passou Duna, completa LS, 2-118-95, boa noite. 18-95, boa. Boa noite, voo 972, essa identificação, desce para 2000 pés, 102, voando Duna, 972 da Gol. 2000, reparte o externo. Batará. Decolado aos 40, controle 19.8, bom voo. 198, gol 868. Controle de Salvador, gol 868, passa 1710 na Puca, Aracaju. 868, boa noite, ponto 8. Dado o radar direto a Aracaju, vigilância. Prando Aracaju, gol 868. Mando nível 230 pro gol 1868. Firmo. Aguarde para pushback sonamento, o 970. Para o táxi. Roger, QNH 1012, taxi via main apron, maintain position of beam gate number 6. Sério 2000, solo 43, autorizado backtrack caso necessário, taxi via, nessa frequência via hotel, parte militar. Gente. Roger, maintain position of being stand number 6. 43 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Ponto 70, corrigindo, ponto espera, torre 118, decimal 95. Portugal 020, taxi via India Alpha, holding short call tower 118, decimal 95. No 70, linha decola da 10, vento 090 graus, com no 0 nós. Tower Portugal 020, muito noite, very qualidade. Roger, aircraft ahead of you is on same route and same flight level, maintain position holding short. Copy, holding position, call 020. Boa no 972, autorizado aproximação LS, pista nucleada, reporte localizador. Agora estabilizado, 72. Uno 70, decolado aos 49, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite, até a próxima. Pegando o avião, boa noite, ação na identificação, desce para 3 mil pés, direto posição Pego, vigilante. Altímetro 10, 12. Coluna 70, tá bom? Boa noite, contato radar, vigilância direto, Jamo. Jamo na proa. 2 minutes separation for aircraft ahead of you, 2 more minutes. Affirm. Crew 2, line up and wait, runway 10. Line up and wait for the crew. Autorizado direto para Campina Grande. Afirmativo, autorizado a pro de Campina Grande para o ONU 70. Capitano, visual 72. Not ready, airport 2. Roger, maintain position. Desculpa, mas eu não entendo. O avião à nossa frente já tem mais de 10 mil pés. Eu não vejo qual é a disponível que vai haver. Pode repetir? Eu não entendo essa separação. O avião que está na nossa frente já vai com 10 mil pés. Gente, solicitação do centro, aeronaves decolando no mesmo nível, mesma rota, 5 minutos entre elas. Ok, obrigado. Então é, boa noite, voo no 972. Leite no 972, é parte externa. Confirme. O destino da aeronave que esteve na pé? Campina Grande. Muito obrigado. Portugal 020, cleared for takeoff runway 10, wind 080 degrees with 9 or not. Cleared takeoff runway 10, Portugal 020. Cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus, fundo 1 no NAS, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 1-0, Portugal 020, airport 955, full departure 119 or decimal 8, have a good flight. Thank you, Baker, Portugal 020, boa noite, obrigado. Boa noite, Portugal 020. Boa noite, Obstacle 020, Radio Quinta, contact and departure, climbing maintain level 370, direct to Jamo Intersection. Direct to Jamo Intersection and climb level 370, Portugal 020. Go 1170, passa nível 160, chama centro Recife em 125, decimal 45. Leite 1970, bom voo. Bravo 972, follow 57, livre à direita, taxi na frequência via Alfa, é partindo da Juliette. Reservação reautorizado para 2010, após pelo Boa Duna Livre LS, informe localizador. Dois, táxi via Juliette, no, através do 612, segue Follow Me para o 111.